Federation, trazendo até vocês mais uma edição especial. Então vai com comentários de Prince Diamond e... Como eu havia prometido, hoje teremos uma edição mais que especial. Teremos a participação da nossa novinha favorita, She-Wolf! Oi pra todo mundo do Music Ground. É uma honra estar aqui participando e gravando o podcast. Valeu, Prince e Metal, por terem me chamado. É, já fazia tempo que eu queria participar, mas não tava dando certo. E agora que eu estou aqui... E eu também queria aproveitar aqui pra parabenizar vocês pela parte 1 do especial de Fresh, que ficou bem foda. E agora é a parte 2 aí, destruindo cabeças de todo mundo. Parabéns! Vocês curtiram aí Inner Self do Sepultura? Daquela boa época que o Max tava na liderança nos vocais e o Igor destruindo na bateria. Bons tempos aqueles, quando Sepultura ainda fazia uma música digna de ser ouvida. Bom, eu não sou a pessoa mais indicada pra falar de Sepultura, mas eu respeito demais o que eles fizeram pela cena no Brasil. Eu sou daquelas que gostam mais do Morbid Visions, até do Beneath the Remains eu gosto. Mas a opinião não muda, né? Eles se perderam totalmente o que eles tinham, conseguiram acabar com uma coisa foda, com tudo que eles conquistaram aqui do Brasil pro mundo. E o som deles nunca mais vai ser o que era. E seria bom pra caralho se eles voltassem a sair e fizessem um som mais death thrash dos anos 80, como eles faziam. Aquele tempo que a banda realmente destruía era digna de ser chamada da maior representante do metal nacional. Vamos parar de lembrar um bom passado que infelizmente não vai voltar e vamos ouvir mais thrash. E aí, Diamond, o que você preparou pra gente nesse segundo bloco? Vamos de Overkill, Annihilator e Nuclear Assault! We'll be right back.

gente curtiu aí The Night of Cross do Overkill, Edison Hell do Annihilator e o Nuclear Assault com Nuclear War. Cara, eu sou fã do Overkill. Os caras são o Motorhead do Thrash. Qualquer relação com o nome da banda e a música Overkill não é mera coincidência. O Annihilator é uma das bandas de thrash que mais destrói, na minha opinião. O Jeff Waters faz um trabalho maravilhoso nessa banda. E o Nuclear Assault dispensa maiores comentários. Os caras são foda. Boba, conta pra gente aí o que essas bandas andam fazendo na atualidade. Bom, Overkill é Overkill, né? Sem comentários. Recentemente eles lançaram Imortais, que eu ainda não tive a oportunidade de ouvir o álbum inteiro, mas eu ouvi alguns sons e eu achei foda, vale a pena conferir o play todo aí. Já o Annihilator, cara, continua com tudo. O Jeff Waters ainda tá tendo aqueles surtos de esquizofrenia. Quanto ao Nuclear Assault, poxa, até desanima, né? Mas eles estão meio devagar, infelizmente. Tá bom. Chega de história, vai. Vamos com mais trash. Nesse bloco vamos de Floats and Jetson, Corona e Razor. Floods and Jets é uma grande banda que não tem o devido reconhecimento. Nessa música aí ainda era a fase que o Jason Newsted mandava ver nos baixos da banda. Ele só gravou o primeiro álbum e depois ele foi substituir o Burton no Metallica. Mas nem só de Jason vive o Floods, né? Quem quiser pode conferir os outros álbuns aí pra comprovar o que eu tô falando. Quanto ao Corner, o som dos caras é violento de bom. E o Razor poderia figurar entre as maiores bandas de thrash de todos os tempos. Mas não tem tanto reconhecimento assim. Galera, vocês vão concordar que nem só de Sepultura vive o thrash nacional, né? O que mais que vai rolar aí pra gente? Vamos de Corsos! E Dorsal Atlântica. Bye. Se for eu não vou viver. Pobre garota do corpo de aluguel, seu lar inconstante é um prato de matar. Princesa do prazer, prazer. Pra galera, The World's Stage, do primeiro álbum do Corsos, o Pay for Your Life. Cara, eu tô sabendo que o Marcelo de Castro, o cara deu uma presepada geral aí, ó, decaiu. O cara atualmente, velho, tá tocando um estilo que eu não vou nem comentar aqui, de tanta vergonha, velho. O cara tá tocando pagode, velho. Princesa do Prazer aí, música do Dorsal Atlântica, que tem uma das letras mais produtivas e sinceras que eu já ouvi na vida inteira. Bom, o Dorsal é uma banda que eu respeito demais, assim, muito, muito, muito. E esse sim a gente pode dizer que representava o metal extremo do Brasil como se der. Infelizmente, vamos encerrando aí mais essa edição especial. Agradecendo a presença da She-Wolf. Não necessariamente está presente aqui nesse local, né? Mas é uma distância de 300 km. E ainda assim fez uma força para participar junto com a gente desse podcast. Eu gostaria de dizer a ela que estamos honrados com a sua participação. E esperamos que essa seja a primeira de muitas participações numa edição especial. Estamos nos despedindo aí ao som dos Reis da Cerveja, o Tankard, com a música que expressa o nosso último desejo a vocês, Headbangers. Thrash to Death! Até a próxima edição especial!